sabe que eu não lhe prometi um mar de rosas, nem sempre o sol brilha. Também há dias em que a chuva cai, você bem sabe que não lhe prometi um mar de rosas, nem sempre o sol brilha. Estás voltando para mim. Eu sabia que não iria aguentar a saudade que sente do meu amor. Em outros braços não conseguiu encontrar. Sei que está morrendo de saudade, está morrendo de vontade daquele amor gostoso. Amor do jeito que só eu sei fazer. Basta só você querer e voltar pra mim de novo. Amor do jeito que só eu sei fazer. Basta só você querer e voltar pra mim de novo. Pode voltar que eu estou te esperando. Quero passar mais de 1000 anos te amando. Pode voltar, meu coração está com saudade. Está voltando pra casa, mulher que eu amo de verdade. Alô, meu amigo Elson. Alô, toda a turma de Valença. Curtindo o melhor do Brega com Fábio dos Teclados. Sei que estás voltando para mim. Eu sabia que não iria aguentar a saudade que sente do meu amor. Em outros braços não conseguiu encontrar. Sei que está morrendo de saudade, que está morrendo de vontade daquele amor gostoso. Amor do jeito que só eu sei fazer. Basta só você querer e voltar pra mim de novo. Amor do jeito que só eu sei fazer. Basta só você querer e voltar pra mim de novo. Pode voltar que eu estou te esperando. Quero passar mais de 1000 anos te amando. Pode voltar, meu coração tá com saudade. Está voltando pra casa, mulher que eu amo de verdade. Pode voltar que eu estou te esperando. Quero passar mais de 1000 anos te amando. Pode voltar, meu coração está com saudade. Está voltando pra casa, mulher que eu amo de verdade. Para o nosso lar. Faz tanto tempo que eu saí à procura de uma vida melhor. Descobri que tudo é tão triste, eu distante, você tão só. Descobri que tudo é tão triste, eu distante, você tão só. Vem, vem me abraçar. Eu já cheguei, use aquele vestido que eu te dei a primeira noite de lua de mel. Vem, vem me abraçar, que eu já